Renatinha com dedinho na boca. Vai, Renatinha, desce até o chão. Mexe a barriguinha no som do batidão. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca. Vai, Renatinha, quando bebe fica louca. Tá louca, Renatinha! Thiago Donizete, Paula Fernandes passou por aqui também, um Ser Amor. E Munhoz e Mariana abriu o Central do Sertanejo dessa sexta-feira, 23 de maio. E não acabou não, tá só começando. Aumenta esse volume. É final de semana, é Central do Sertanejo. Tem Zezé de Camargo e Luciano. Teorias. Possa parecer estranho, água de um rio enche o oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes de saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo. E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Sertanejo. Perguntei seu nome, você nem me respondeu, mas esse seu sorriso já me convenceu. Tá rolando um papo que você é nova aqui. Tava pensando em te chamar pra sair. Que tal um rolezinho na praia depois do trabalho? Um jantarzinho à luz de vela pra te conhecer. Uma voltinha no parque, contar as estrelas. Ou me dê seu telefone pra um convite fazer. Casa, comida e roupa lavada, e um cantinho pra gente namorar. É o que eu tenho pra te oferecer. Um cineminha, um piquenique, e no final, quem sabe, sei lá, um beijo.

mas ela te traiu. Ela quem deu mancada, sua nega te deixou. Trocou você por outro cara, cola logo em mim. Larga de ser otário, vem comigo pra balada. Vem dançar com a mulherada, vem comigo pra balada. Vem dançar com a mulherada, vem comigo pra balada. Vem dançar com a mulherada. E a gente vai ensinar pra você, o negócio é assim, ó. Pega a loirinha e pá, pega a morena e pá. Pega a ruivinha e pá, dá uma danada, nada. Pega a morena e pá, pega a loirinha e pá. Pega a ruivinha e pá, dá uma danada, nada. E foi assim que eu dei a volta por cima. Eu peguei a morena, ruiva e a loirinha. Tiaguinho, sua mulher te traiu. Ela quem deu mancada, sua nega te deixou. Trocou você por outro cara, cola logo em mim. Larga de ser otário, vem comigo pra balada. Vem dançar com a mulherada, vem comigo pra balada. Vem dançar com a mulherada, vem comigo pra balada. Vem dançar com a mulherada. Zé Ricardo te ensina pra você assim, ó. E pega a loirinha e pá, pega a morena e pá. Pega a ruivinha e pá, palma danada, nada. Pega a morena e pá, pega a loirinha e pá. Pega a ruivinha e pá, palma danada, nada. E foi assim que eu dei a volta por cima. Eu peguei a morena, ruiva e a loirinha. Cante alto e bate na palma da mão. Pega a loirinha e pá, pega a morena e pá. Pega a ruivinha e pá, palma danada, nada. Pega a morena e pá, pega a loirinha e pá. Pega a ruivinha e pá, palma danada, nada. Pega a loirinha e pá, pega a morena e pá. Pega a ruivinha e pá, palma danada, nada. Pega a morena e pá, pega a loirinha e pá. Pega a ruivinha e pá, palma danada, nada. Palmada nada, nada. Zé Henrique e Thiago, João Neto e Frederico, Te Amo e Nada Mais. Theo e Edu, Casa Comida e Roupa Lavada. É o Central do Sertanejo na sua sexta-feira. É finalzão de semana. Vem aí intervalo e eu já tô voltando com muito mais sucesso pra você aqui no Central do Sertanejo, na sua rádio preferida. Na sequência, tem Recordação com a dupla Gian e Giovanni e também as 6 mais tocadas da semana. Você que curtiu aí o Central do Sertanejo durante toda essa semana, vai curtir as 6 mais tocadas. Tem Fernando Sorocaba, Zezé e Luciano, Ricardo e João Fernando, Fernando Munhoz e Mariano e muito mais. É o Central do Sertanejo na sua sexta-feira. Já tô voltando, hein? Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, de volta no seu rádio, trazendo para você agora uma grande recordação do sertanejo. Essa fez sucesso demais no início dos anos 2000. Gian e Giovanni, Na Batida do Seu Coração. Central do Sertanejo. Na batida do seu coração, eu sei quando você vai sorrir, sei quando você vai chorar, sei quando vai me perdoar e quando está tentando fugir. Na batida do seu coração, eu sinto o meu mundo te abrir. Eu sinto o meu mundo se fechar quando você vem me abraçar e quando você quer me pedir. Na batida do seu coração, quando vim ajuda a pulsar, você vira de menina a mulher, mandando em mim, sabe o que quer. Fico indefeso pra te amar. Na batida do seu coração,

tudo isso eu vou cantando assim. Porque ela me enlouquece. Assim meu dinheiro desce. Assim meu dinheiro desce. Assim meu dinheiro desce. Eu ficava com essa mina e largava as que me querem. Eu bancava essa gatinha porque ela me enlouquece. Israel Novaes, Assim Meu Dinheiro Desce, aqui no Central do Sertanejo, a primeira, a primeiríssima mais tocada na semana. Passou também em segundo lugar Luan Santana, Cê Topa, e Munhoz e Mariano na terceira posição. É o Central do Sertanejo, vai ficando por aqui, né, gente? Desejo a todos um excelente fim de semana, muita paz, muita saúde, muita harmonia entre as pessoas. Bom fim de semana, se for beber não dirige, se dirigir não beba, tudo de bom, muita paz. Segunda-feira eu tô de volta com mais Central do Sertanejo. Valeu, valeu! Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Até segunda! Central do Sertanejo.